adorar o nosso Redentor, mas, sobretudo, saber que Deus está aqui, no meio da sua igreja, do seu povo amado e redimido, é algo muito especial. Enche o nosso coração de alegria. Eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Vou iniciar a leitura a partir do versículo 44, embora na última exposição que nós fizemos, nesse capítulo, nós lemos este versículo, mas eu vou retomar a leitura no versículo 44. E aí nós vamos até ao iniciozinho do capítulo de número 8. Nós temos partilhado, feito a exposição deste capítulo, em que nós temos chamado de acusado a promotor de acusação. Então, Estevão está diante do tribunal religioso mais temido da terra daquele momento. Ele é levado à força perante esse tribunal e ali ele inicia a sua defesa, pautando a sua argumentação na história da redenção, porque ele quer provar para os seus irmãos, para os seus contemporâneos, que eles é quem estavam errados acerca da compreensão da história da redenção. Versículo de número 44 diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E aí ele cita o profeta Isaías: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Para que me edificarias, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas as coisas? Ou estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Bendito e eterno Deus, nós estamos aqui nessa manhã, desse dia que o Senhor fez, esse dia é obra das Tuas mãos, é um presente precioso da parte do Senhor para a nossa vida, para o Teu povo que aqui se encontra. Que coisa boa, Senhor, poder iniciar esse dia na companhia dos santos. Que coisa boa poder iniciar esse dia na Tua presença, declarando que aqui nós viemos para Te adorar, nós viemos para Te servir, nós viemos para magnificar Teu santo e glorioso nome. Mas também viemos, ó Deus, para Te ouvir. A nossa alma e o nosso coração têm sede de Ti, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, que nessa manhã Tu removas, ó Pai, as escamas dos nossos olhos, Tu dissipes, ó Deus, as trevas da nossa mente e do nosso coração, que Tu abras, ó Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, que Tu visites, ó Espírito Santo, a noiva de Jesus nessa manhã, que Tu alentes o nosso coração, que Tu nos consoles, ó Deus, nos exorte, mas que Tu nos confrontes também, ó Pai. Que nesta manhã haja, ó Pai, salvação nessa casa. Que os nossos caminhos sejam endireitados. Que os nossos olhos, que um dia, ó Deus, foram iluminados, ó Pai, quando o Teu Espírito nos regenerou e nos deu vida na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, nós tenhamos condição de vislumbrar nessa manhã o Cristo exaltado, revelado nas Escrituras. Que o Teu povo fique, ó Pai, maravilhado com o Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Filho seja amado. Que o Teu Filho seja invocado neste lugar, ó Deus bendito. Que o Teu Filho seja reverenciado. Que o Teu Filho seja adorado, assim como Tu és, ó Deus Pai, Deus Espírito Santo. E que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, aquele que está assentado à direita do Senhor nosso Deus e Pai. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Você já foi acusado injustamente? Ser acusado injustamente dói, né, irmãos? Aqueles que já passaram por isso, aqueles que já enfrentaram esse tipo de situação, sabem do que eu estou falando. Quando você foi acusado, se é que você foi acusado injustamente, lhe foi dada a oportunidade de se defender? A pessoa lhe acusou, mas depois abriu um espacinho. Falou, olha, embora eu esteja dizendo isso, mas eu quero lhe dar a oportunidade para que você faça a sua defesa, para que você argumente, para que você tente provar que você não deve, que você é inocente. Já aconteceu isso? Nem sempre acontece, né? Às vezes as pessoas nos acusam injustamente, viram as costas e vão embora e deixam a gente ali com aquele peso, com aquele fardo, com o coração dilacerado, ofendido, magoado. Agora, se porventura lhe foi dada a oportunidade de fazer a defesa, como que a coisa transcorreu? Qual foi o resultado? Você conseguiu convencer o outro que você estava certo? Depois de convencer, racionalmente, argumentar, apresentar as evidências por que você é inocente, como que ficaram as coisas? Qual foi o resultado final? Houve mudança por parte dos seus acusadores? Uma vez que eles perceberam, ou ele percebeu que havia coerência na sua argumentação, nas provas que você elencou para provar que você não devia, como é que ficou o outro? Houve pedido de desculpa? A pessoa reconheceu e disse: olha, eu errei, eu me equivoquei, as minhas ponderações e as minhas argumentações que eu levantei e que lhe acusei não tinham fundamentos. Isso aconteceu? Talvez na nossa experiência, nessa dimensão em que nós somos acusados, ou e que existe essa possibilidade de sermos acusados, talvez o resultado foi positivo do ponto de vista dessa relação interpessoal em que você argumentou, em que você levantou alguns argumentos, evidências concretas, com lógica, com coerência, e o outro, então, convencido de que você realmente não tinha dívida nenhuma, não era culpado de coisa alguma, então houve um pedido de desculpa. Quando o desfecho é assim, algo extraordinário. Mas e quando as coisas não acontecem dessa forma? Com Estevão, a coisa foi diferente, irmãos. Este homem é um santo homem de Deus. Ele é um homem que está cheio de Deus, do Espírito de Deus. Ele é um homem ungido pelo Senhor. Ele é um homem comprometido com a palavra de Deus. Ele argumenta, ele começa a sua defesa com doçura, com palavras amáveis, com respeito aos seus irmãos, aos seus contemporâneos, às autoridades religiosas que ali estavam. Mas o desfecho não é bom, do ponto de vista humano, dentro da ótica humana. Porque, conquanto ele tem um argumento que tenha coerência, que tenha lógica, que tenha fundamentação, que tenha evidências concretas de que ele está certo e que os seus acusadores estão errados, quando ele termina de argumentar, aqueles homens endurecidos, vis, malignos, pecadores, que são confrontados pela a argumentação, pela palavra de Deus, porque o discurso de Estevão, o argumento de Estevão está recheado de Bíblia, está recheado das verdades que Deus havia revelado e daquilo que Deus tinha feito na história, mas o desfecho será trágico. Um drama terrível vai se desenrolar na história da igreja primitiva, porque estes homens vão se opor definitivamente, agora não com argumentos, mas com a força, com pedras, a ponto de levar este santo homem de Deus à morte. E eles não sentem coisa alguma diante daquela tragédia, daquela forma maligna, como eles irão tratar e como trataram o pregador ungido da palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos olhar esse texto, porque a tese de Estevão, visto que ele está sendo acusado de blasfemar contra o templo e contra Deus, de falar mal da lei e contra Moisés, então Estevão vem argumentando que o que ele está fazendo, porque ele estava pregando o evangelho, irmãos. O problema daquela liderança religiosa e o problema de todos os tempos não é com a estrutura, com a instituição religiosa. O problema das pessoas e a reação das pessoas tem a ver com a mensagem que a igreja proclama. E essa mensagem, quando a igreja proclama, quando a igreja entende que ela não tem outra mensagem para anunciar ao mundo, e essa mensagem trata-se de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos, isso gera uma reação nas pessoas. E a reação dessa liderança religiosa, portanto, tem a ver com a mensagem que versa sobre Jesus Cristo. Conquanto o mundo precise ouvir a boa nova dos céus, entretanto, sempre que a igreja anuncia essa mensagem, haverá de acontecer essa reação hostil, opositora à mensagem do evangelho. Em alguns momentos, de modo mais incisivo, marcado pela violência, pela agressão, e em alguns momentos, pela reação verbal mesmo, pela blasfêmia. O certo é que se nós entendermos que nós temos uma missão e uma tarefa a realizar. Você precisa entender, você não pode ser ingênuo de pensar que as coisas acontecerão de modo amável, com calmaria, com harmonia. Não, a menos que estejamos anunciando uma outra mensagem, um outro evangelho que não seja o Senhor Jesus Cristo. Porque se anunciarmos ao Senhor Jesus Cristo, essas coisas acontecerão, inevitavelmente. E este homem vem, portanto, mostrando para os seus acusadores que eles estão equivocados. Que essa ideia de tentar confinar a manifestação da presença de Deus a um lugar que foi construído pelas mãos humanas é um equívoco terrível. Que essa diligência em tentar colocar a tradição acima daquilo que Deus falou é algo terrível e perigoso. É isso que Estevão quer provar para os seus acusadores. E como ele o faz? Ele o faz fazendo um regresso, voltando lá a Abraão, mostrando para os seus pais e os seus irmãos: meus irmãos, lembre-se que o nosso Deus, o Deus dos nossos ancestrais, o Deus dos patriarcas, se manifestou a Abraão lá em Ur dos Caldeus, quando nosso pai, o patriarca Abraão, o pai da fé, era um idólatra e estava curvado diante dos ídolos. Deus foi lá numa terra pagã e se manifestou a ele e o chamou e o fez dele o nosso pai. Aquele que foi justificado pela fé foi alcançado numa terra pagã. Depois, vocês precisam entender que esse Deus que atua como que numa espécie de zigue-zague, levando para aqui, levando para lá, e cruzando a história, e fazendo com que essas coisas todas se harmonizem, ele pegou José. E ele levou José para uma terra pagã. E ele levou José para uma terra onde os nossos pais, onde o nosso povo haveria de ser humilhado por 400 anos. Deus pegou ele da terra que Deus tinha prometido aos nossos pais e o levou. E Deus foi com ele para lá. E Deus ficou com ele. E Deus fez dele o homem mais importante na terra do Egito. Deus não pode ser confinado. Não dá para manipular e colocar Deus numa caixinha. Deus é livre. Deus é maior do que as nossas sistematizações teológicas e doutrinárias. Deus está acima de tudo isso. Depois, esse Deus que vai, esse Deus que leva, que levanta e leva uma pessoa para lá, traz a outra para cá. Moisés teve que sair do Egito e mais uma vez Deus se manifestou a Moisés e Midian numa terra pagã. Deus o chamou, Deus se manifestou a ele, Deus falou com ele, Deus se revelou a Moisés. Preste atenção no que vocês estão dizendo. Deus é livre. E dentro desse contexto, ele vai dizer algo em que houve uma rebelião por parte dos seus pais, dos seus ancestrais, quando eles, então, desobedeceram Moisés e, desobedecendo Moisés, desobedeceram a Deus. Quando eles, então, rejeitaram Moisés e, rejeitando Moisés, rejeitaram a Deus. Quando eles fizeram oposição a Moisés e, rejeitando Moisés, eles agora, Estevão está mostrando, vocês rejeitaram aquele que é maior do que Moisés e vocês não obedecem aquele que é o profeta maior do que Moisés, que haveria de ser levantado, o que de fato aconteceu nos nossos dias. Vocês não conseguem perceber a coerência daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo agora. E o que é pior, o que é mais danoso, vocês não se curvam. Vocês conhecem a história, mas parece que a história se tornou um mecanismo mecânico, um instrumento apenas informativo, mas que não transforma o coração de vocês. O coração de vocês continua um coração endurecido e, na verdade, dentro deste enredo, no deserto, vocês voltaram lá para o Egito no coração. Fisicamente, vocês não estavam lá no Egito, mas o coração de vocês estava lá no Egito, namorando o Egito, gostando das coisas do Egito, saboreando as coisas do mundo. E é como se Estevão, dentro dessa argumentação, ele que começa talvez você que veio hoje com a sua Bíblia aberta, ele começa lá no versículo de número 2, quando é dado a ele a oportunidade, ele começa com uma palavra amável, com respeito, com docilidade, como já falei, de um modo gentil, cortês, respeitoso. Porque estar cheio do Espírito Santo de Deus não é ser desrespeitoso com as pessoas, é ter autoridade para falar o que precisa dizer, mas é tratar as pessoas também com respeito, com honraria. E isso ele faz. Ele começa assim: então respondeu Estevão, versículo 2, varões, irmãos e pais, ouvi. Olha como ele começa. Mas à medida que ele avança, este homem está diante das autoridades mais temidas da terra naquele momento. Ele fala com serenidade, mas ele fala também com ousadia. Ele olha para o cenário, ele contempla os olhos das pessoas, ele percebe as reações das pessoas, e à medida que ele avança na sua argumentação, fundamentando a sua argumentação biblicamente, o tom da sua voz vai alterando. Porque confrontar as pessoas também não é falta de respeito. Se por um lado nós precisamos ter um modo peculiar de tratar, mas haverá um momento que o confronto necessariamente, inevitavelmente, precisa acontecer com base naquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Ouçam. E nós não podemos nos furtar dessa nossa tarefa e dessa nossa obrigação. E Estevão não se furta disso. Então ele começa, quando ele agora afunila, quando ele agora vai elevando o volume da sua voz, quando ele agora olha, ele vai trazer dois elementos que têm a ver com essa ideia da manifestação de Deus num lugar, numa espécie de confinamento, numa espécie, conquanto há instruções da parte de Deus para a construção, mas o povo acaba tendo uma ideia pagã de um Deus territorial, de um Deus que se limita a um espaço, e é isso que ele quer, quer desconstruir esse equívoco. Então ele começa, ele parte do tabernáculo, do testemunho, que era um instrumento móvel, que se locomovia, pense, por exemplo, nos 40 anos que o povo está trilhando no deserto. É uma tenda que tem uma importância, naquele contexto, simbólico, do simbolismo da presença de Deus. Quando então o povo parava na sua caminhada, na sua peregrinação, diz a Bíblia que das 12 tribos, 3 tribos se acampavam a sul, ao norte, ao leste, ao oeste, e a tenda tinha que ser colocada no meio do arraial para simbolizar a presença de Deus. Ele então chega nesse ponto agora e diz que no deserto isso aconteceu e que aquela tenda foi construída com base no modelo que Deus deu, de modo exato. Moisés não alterou nada. Porque tinha o seu valor. Ele não ignora isso. Dentro disso ele diz, olha, e quando Deus então guerreou e venceu os nossos inimigos, para mostrar o seguinte, quem foi que fez, quem foi que expulsou os inimigos de Israel da terra prometida? Foi Deus que fez tudo. Nós não fizemos nada, nada. Eles atribuem toda a ação, toda a vitória, toda a conquista ao Deus da nossa redenção. Está escrito aí no versículo 45. Ele diz, então, que Josué, depois de tomar posse da terra, depois de se estabelecer na terra, depois de ver o cumprimento da promessa de Deus juntamente com os seus contemporâneos, e tendo vencido, expulsado as nações, Deus fez isso, desde os dias de Josué até Davi. É interessante como que Estevão faz isso, porque, conquanto Deus tenha usado esses homens como agentes da história da redenção, Estevão dá o crédito todo a Deus. Davi foi um instrumento para tombar Golias, mas ele fala, o crédito é de Deus, foi Deus é quem tem feito tudo desde o começo até Davi. E esse Davi, que é um homem importante, Estevão vai argumentar, chegou um momento que ele sentiu o desejo de construir a casa de Deus. Isso está registrado no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 17, se a memória não me trai. Davi chega a partilhar isso com o profeta Natã. Davi avalia e olha para a sua casa e percebe que a sua casa é confortável. E ele olha para a tenda da congregação, aquele instrumento ainda móvel, o tabernáculo do testemunho, e ele fala, olha, eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo. A arca de Deus, imagine você, 40 anos no deserto, aquele povo peregrinando. Agora introduzido na terra prometida. Séculos já se passaram, ele olha para aquela tenda, aquilo está surrado. Aquilo vai se deteriorando aos poucos. E ele fala, como assim? Eu vivo numa casa boa, construída de cedros, da melhor madeira daquela região. E a arca de Deus está nessa tenda, nessa situação desse instrumento mais precário. E Natan, então, olha, e Natan acha que aquilo é bom e fala assim, Davi, faz tudo quanto está no teu coração, leva esse pleito adiante, pode construir mesmo. Natan vai para casa, Natan dorme, Deus visita Natan e fala, não, negativo, volta lá e fala com Davi que ele não vai construir casa para mim, ele tem as mãos manchadas de sangue, ele não, o descendente dele fará. E é nesse contexto, portanto, que ele vem falando dessa construção para chegar dentro do contexto que o próprio homem que executou o serviço de construir, de levantar o templo, que foi Salomão, que ele vai falar, olha, mas os nossos pais, inclusive Salomão, mais tarde o profeta Isaías, dá conta que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. É interessante que Salomão, que foi quem construiu, quem recebeu a incumbência de levantar o templo, como você pode constatar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo de número 27, ele mesmo que levantou e que percebeu aquela manifestação da glória de Deus, ele mesmo tinha consciência dessa verdade que Estevão está argumentando aqui, mas usando o texto de Isaías. Então veja só, quem foi o instrumento para levantar o templo tinha consciência dessa verdade que Estevão agora está argumentando. Olha o versículo 27 do capítulo 8 do primeiro livro dos Reis. Diz assim, mas de fato, habitaria Deus na terra? Salomão está dizendo, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei, Salomão fez aquilo com muito zelo, usando os melhores materiais, seguindo o modelo de Deus. Mas ele mesmo tem a consciência. Deus não pode ser confinado. Deus não pode ficar limitado. A ação de Deus não pode, senão Deus deixa de ser Deus. Se aquilo que nós construímos, se aquilo que nós levantamos pode aprisionar a manifestação de Deus, então ele é semelhante aos deuses das nações pagãs. Conquanto o espaço era importante. O espaço é mais importante para nós do que para Deus, irmãos. Mas eu penso, meus irmãos, que nesse contexto, quando ele fala assim, olha, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E talvez dentro desse contexto, esta é a minha convicção, na verdade, dentro daquele contexto em que Davi recebe a profecia, dizendo assim, olha, o teu descendente é quem vai construir casa para mim. E eu penso que, de modo análogo, já era uma clara apontação, um apontamento de Deus que o descendente que haveria de reinar e governar eternamente é a partir da obra dele que verdadeiramente seria ornamentado casas para Deus habitar, e que é a igreja. Deus habita na sua igreja. Deus habita em você. Foi o Espírito Santo, por conta da morte de Cristo, da ressurreição de Jesus, o Espírito veio para ornamentar a sua vida e fazer de você morada de Deus. Deus vivente habita em nós hoje. Então a verdade extrapola as ponderações da religião judaica. Deus não habita, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, mas ele mesmo vai preparar a casa para ele morar, para ele habitar, que somos nós. E aqui, meus irmãos, preste atenção, cuidado com o que você está fazendo do seu corpo. Cuidado com o que você está fazendo do tempo do Espírito Santo de Deus. Tenha temor das coisas que você fala, das coisas que você faz, das coisas que você olha. O Espírito Santo de Deus ornamentou a sua vida para Deus morar. E ele vem nessa argumentação, portanto, evoca o texto de Isaías, e aqui, meus irmãos, ele agora definitivamente vai partir para o confronto. De ele que estava sendo acusado, que comparece diante daqueles homens, e sendo acusado por elas, por aquelas autoridades, ele agora muda a coisa, reverte a coisa. Diante dessa argumentação, então, final, já partindo para o ápice, para fazer as considerações finais, ele então se dirige àquelas autoridades e diz assim: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso não é uma coisa nova, assim como os vossos pais, ou como fizeram os vossos pais também, vós o fazeis, vocês andam no mesmo caminho dos vossos pais, vocês não aprenderam a lição. Assim como seus pais se comportaram, assim como eles agiram, vocês estão enveredando pela mesma trilha. E ele destaca três coisas para mostrar o que é resistir ao Espírito Santo de Deus. E que não é uma coisa nova, não era uma coisa nova daquela geração. E pode ser que não seja uma coisa nova da nossa geração. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Homens de dura cerviz, essa expressão, irmãos, traz a ideia de um touro indomável, furioso, que não se permite ser domado, que não se curva, que não quer que coloque os canzis sobre os seus ombros. Um touro teimoso. Ele está dizendo: vocês agem como este animal insensato, que não pensa, que não tem siso. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Essa é uma expressão do Antigo Testamento que Estevão toma e que os seus ouvintes conheciam muito bem, que é para mostrar uma relação daqueles que são pagãos, daqueles que não têm o coração rendido, daqueles que não obedecem à voz de Deus. E, além disso, se não bastasse o coração, os ouvidos de vocês também. Vocês não dão atenção para aquilo que vocês escutam. Isto posto, essas três coisas revelam que isso é uma clara evidência de resistência ao Espírito de Deus. Nossos pais, os vossos pais fizeram exatamente assim, e vocês estão seguindo os mesmos caminhos dos nossos pais. O que é trágico é que isso pode acontecer conosco também. O que é perigoso é que pode acontecer da gente iniciar um ano e prosseguir durante um ano comparecendo a um lugar que é reservado ao culto, que é prestado a Deus com o povo. E o que é trágico é que a gente pode ouvir uma, duas vezes Deus falando: muda de vida, endireita a sua vida, ande comigo, escute a minha voz. E às vezes a gente insistir em não acolher a voz de Deus. Aconteceu com os nossos pais, aconteceram com os contemporâneos de Estevão, e pode acontecer conosco, com a nossa geração. Meus irmãos, permita e ouça a palavra de Deus, se curve diante de Deus, deixe com que as coisas vençam as suas resistências, as suas inclinações pecaminosas, endurecidas do teu coração. Não se rebele contra Deus. Qual dos nossos profetas, dos vossos profetas, vossos pais não perseguiram? Veja como ele usa a pergunta para falar assim: nenhum. A pergunta é para mostrar: todos os profetas foram perseguidos pelos nossos pais. Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Isso foi vil, isso foi mal. O que eles fizeram foi trágico. Mas sabe o que é pior? Que o que vocês estão fazendo agora, o que vocês fizeram, essa é a argumentação de Estevão, é pior, é mais trágico do que aquilo que os nossos pais fizeram. Sabe por quê? Eles perseguiram aqueles que proclamaram, que vaticinaram a vinda do justo. E agora, e ele aí muda, e agora, vós tornastes traidores, não dos profetas, mas do justo, do Messias aguardado, do Filho de Deus que se encarnou e habitou entre nós. E não só traidores, vocês cometeram assassinato, vocês mataram o Filho de Deus. Vocês se rebelaram. E em fazendo assim, sabe o que acontece? Vocês que estão dizendo que eu estou falando mal da lei de Moisés, vocês que estão dizendo que eu estou blasfemando contra o templo e contra Deus, na verdade, é vocês e que estão numa condição de réus, não diante de mim, mas diante de Deus. Sabe por quê? Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardaste. Vocês é que não obedecem à lei. Vocês me acusam de falar mal, mas vocês desobedecem a lei. E aí, meus irmãos, tendo dito isto, aqueles homens que estavam ali, dava para ver na face deles, nos olhos deles, e Lucas registra este acontecimento dizendo assim, ouvindo eles isto, a palavra de Deus pode tanto trazer quebrantamento para as pessoas, mas como pode fazer com que elas revelem a sua dureza, a sua malignidade, a sua maldade. Neste caso aqui desses homens, porque eles estão com a capa religiosa, e essa capa está ali como que grudada neles, nos lombos deles, no pensar deles, e eles não têm espaço para a palavra de Deus, e eles então ficam enfurecidos, eles rilharam os dentes, mostrando assim, de modo claro, o ódio que eles estavam, não só sobre a pessoa de Estevão, o ódio é daquilo que eles estão ouvindo. Ouvindo eles essas coisas, o ódio é contra a mensagem. O ódio é contra a Boa Nova, a resistência não é apenas contra o agente, o proclamador da Boa Nova, é contra a mensagem que ele se opõe, a voz de Deus. Eles agem assim. Estevão está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Há uma serenidade. Ao mesmo tempo que há ousadia, intrepidez, coragem para dizer, porque só mediante o poder do Espírito Santo de Deus é possível falar essas coisas sem ter medo, sem se recuar, sem se acovardar. Mas a serenidade, a face deste homem, ele está cheio do Espírito de Deus, ele olha aos céus e ele tem uma visão da glória de Deus, e ele vê Jesus exaltado à direita de Deus, não assentado, mas diz Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Há muitas pessoas que dizem, o que quer dizer isso? Alguns dizem, não, porque ele levantou ali como que para defender Estevão. Eu não sei bem o que se trata. Eu não sei qual era os propósitos, talvez uma forma em que, pensando naquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado ao Evangelho, aquele que não me negar diante dos homens, eu não o negarei diante do Pai. Ou talvez levantando-se para receber o primeiro mártir da história da era cristã. O Filho de Deus se levanta! Talvez você já tenha sido perguntado a alguém assim, pastor, se você estiver diante de uma situação e a pessoa falar assim, a colocar diante de você para dizer assim, nega Jesus ou então você vai morrer, o que é que você faria? Eu falei, não sei. Mas uma coisa eu sei, só é possível se manter firme se estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, e aqueles que estão comprometidos com as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus haverá de nos assistir. para não sucumbirmos diante da pressão e das ameaças, não importa se tenhamos que chegar à morte. E esses homens, a situação vai ficando cada vez mais aguda. E diz o texto, então, no versículo de número 57, eles, porém, clamaram, ou clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Você já viu aquela criança? Talvez vocês não, porque os meninos já chegaram lá num patamar tão elevado, né? Aquela criança teimosa que, quando o pai está falando uma coisa que é muito importante, ela faz isso. Você já viu isso? Alguém já viu? Talvez você já fez com seus pais quando você era pequeno. E talvez a coisa engrossou para o seu lado. Porque lá em casa, quando faz isso, eu não aumento o volume da voz, eu tomo couro de finado boi. Mas é terrível. Quando você precisa dizer uma coisa, quando você está dizendo uma coisa que é muito importante, e o menino, na sua pirraça, com seu coração arredio, coloca as mãos assim para dizer: não estou interessado, não quero ouvir o que você tem para dizer. É assim que esses homens se portam. Mas não só assim. Eles agora utilizam a violência mesmo e atacam, e provavelmente nesse contexto, porque o texto não dá conta que houve uma formulação ali para que as autoridades, então, batessem o martelo e dissessem: bom, nós somos inocentes, culpado é você, vamos matar você. O certo é que me parece que a iniciativa é da população, daquelas falsas testemunhas, do povo que está assistindo ali. E eles atacam, eles pulam sobre Estevão e atiram pedras nele, tiram ele daquele cenário e tiram ele para fora da cidade e apedrejam Estevão. Mas esse homem, até nos momentos finais, irmãos, da sua vida, ele está cheio de Cristo, ele destila Cristo. Ele diz que vê o Filho de Deus, o Filho do homem, em pé, à direita de Deus. Ele clama ao Senhor nosso Deus nesses instantes finais como que um coração pastoral, porque ao mesmo tempo que ele confronta, ao mesmo tempo que ele acusa aqueles homens que ali estavam, ele tem um coração pastoral terno. E ele, então, à semelhança do seu Salvador, a quem ele anuncia, ele, então, ajoelhando-se dentro daquele contexto, ou sendo apedrejado dentro daquele contexto, ele invoca o nome do Senhor e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele tem o Espírito de Jesus, e porque tem o Espírito de Jesus, tem um coração terno e deseja que aqueles homens sejam salvos, e deseja que aqueles homens sejam alcançados pelo Evangelho. Não há fúria nas suas palavras, não há ódio nas suas palavras. Ele agora, nesses instantes finais, ele assume um tom pastoral, paterno: Senhor, recebe meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu, e Lucas começa a preparar o cenário para destacar mais tarde uma pessoa que será muito importante na história do cristianismo primitivo. Diz ali que tinha um jovem, que as vestes de Estevão são deixadas aos pés desse jovem. Este jovem, não sabemos ao certo, alguns pensam que ele fazia parte do Sinédrio. O certo é que ele faz parte da cúpula religiosa. De alguma forma, ele participa, e ele está ali, ele contempla, e ele vê tudo aquilo. E Lucas termina dizendo: e Saulo consentia na sua morte, porque Lucas começa a preparar, deixando uma plataforma de informações para mostrar depois algo extraordinário a partir de Paulo. Mas eu quero terminar. E eu queria fazer pelo menos três considerações finais aqui, importantes, aplicativas. Quando nós olhamos para o texto, eu quero, como um bom presbiteriano, pastor presbiteriano, e você como um bom cristão em Jesus Cristo, herdeiro da teologia reformada, talvez na sua conversa com alguma pessoa, uma pessoa desavisada, ou de modo ingênuo, pode argumentar com você querendo desconstruir uma das doutrinas bíblicas, que é a doutrina da ação do Espírito Santo de Deus na vida do coração das pessoas para salvar uma pessoa, para converter uma pessoa. Uma doutrina que nós chamamos de vocação eficaz. Porque uma pessoa desavisada pode pegar o texto que nós encontramos no versículo 51 e falar, está vendo como aquela doutrina que vocês ensinam e defendem não condiz? Porque aqui está dizendo que eles resistiram ao Espírito Santo. Circunstancialmente, o que está sendo apresentado aqui não é uma desconstrução, isso aqui não é uma contradição com a doutrina da vocação eficaz do Deus que alcança e converte e efetivamente chama a pessoa. Não! Sabe por quê? Porque mais tarde o próprio Saulo, no tempo de Deus, na hora de Deus, Deus vai chamar eficazmente. E Deus, quando chama eficazmente, se necessário for, Deus faz a pessoa beijar o chão. Deus joga a pessoa no chão. Deus faz uma pessoa ficar cega sem ver durante um tempo. Porque quando ele chama eficazmente, não se pode resistir ao Espírito de Deus. Mas circunstancialmente, por conta da rebeldia, por conta de um coração endurecido, quando eu e você, quando aqueles homens ali não acataram a palavra de Deus, é uma forma de resistir. Mas não dentro do prisma quando Deus vai chamar os eleitos para a salvação de modo eficiente. Quando ele chama para valer. E touro nenhum, e animal nenhum pode resistir. Desculpa a expressão. Mas esse texto, uma segunda consideração, você que tem amigos espíritas, cuja a centralidade do arcabouço do ensinamento espírita é dizer ou ensinar sobre a doutrina da reencarnação, as palavras do Senhor Jesus é o machado na raiz. Porque Estevão fala assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O espírito de alguém que morre, de um cristão, de um homem servo de Deus, de uma mulher serva de Deus, não fica aguardando um momento para voltar e se encarnar. Tem endereço, vai para estar debaixo do trono de Deus. Vai para estar com Jesus, recebe o meu espírito. Aprenda, irmão, a conversar com essas pessoas que pensam diferente, que creem equivocadamente, embora falando, não, nosso negócio também é Bíblia, nosso negócio também é Jesus, o Espírito iluminado, balela, não condiz com a palavra de Deus. O Espírito de Estevão foi estar com Jesus. Terceiro, tomemos cuidado para não valorizar um espaço que Deus nos dá para o momento de culto, para colocarmos isso acima da presença de Deus. Louvamos a Deus por esse espaço, mas esse espaço não é Deus. Louvamos a Deus por esse lugar que Deus nos deu para que coletivamente, como congregação, como os santos redimidos, comparecemos aqui com todo zelo e respeito, mas respeito à presença de Deus, que se manifesta aqui, que está aqui, mas que está onde quer que estejamos. Você é a casa de Deus hoje. Cuidado para não pegar as nossas tradições teológicas e colocá-las acima da Escritura. Isso é trágico. O Senhor Jesus diz que quando os homens colocam as tradições acima da palavra de Deus, o culto é vã. Está escrito lá em Mateus capítulo 15. Quando um povo honra o Senhor com os lábios e o coração está distante de Deus, está mais apegado ao arcabouço daquilo que construímos e sistematizamos, nós estamos bem próximo da geração que acusou Estevão. E isso é trágico. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.